Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pedro e pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, parece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem ninguém. Pedro e pedreiro fica assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando pra trás. Esperando, esperando, esperando, esperando só. Esperando. Vem aqui escutar o chorume, Lisa. Você matou o chorume. Eu não quero ouvir essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino. Que lixo? O chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Espera também para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete. Pela federal todo mês. Esperando, esperando, esperando o sol. Esperando o trem, esperando ao meio, para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte. E a mulher de Pedro tá esperando um filho pra esperar também. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos. O podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. O podcast que é só pedreiragem. Do meu lado esquerdo, aqui ele que acha que ser pedreiro é colocar um short jeans e mostrar o cofre, o Wesley Zop. E não é, é o uniforme. É um boné das Casas Bahia. Da loja de construção, da loja de construção. Da loja de construção. Wagner Construções. Wagner Material de Construção em Empilhadeira. Sim. Ah, uma coisa nova aí. Que vende churros também. E faz boquetes. Mas não cobra, mas não. Cobra. Do meu lado direito, ele que só não é pedreiro porque é bonito demais para a profissão, então é técnico em edificações, Gabriel Asmar. É, quase um pedreiro. O técnico está abaixo do pedreiro? Não, ele está acima, mas na visão dos pedreiros ele está abaixo. Então, ele está abaixo. Como tem muito mais pedreiro do que técnico, então ele está abaixo mesmo. Vou fazer uma trocação de soco franco, né? Aí o técnico perde mesmo. Mas lembrando que na minha época de técnico ganhei o título de super pedreiro. Então, estou ali equiparado. Sim. Mas é só você ver, quem ganha mais? O Neymar ou o técnico dele? Você fala o técnico de edificações do Neymar? É, porque com uma casa daquela, bicho, tem que ter um técnico. E a pesquisa não foi tão a fundo assim. Mas pesquisei valor, né? Aqui como substituto, ele que não sabe a diferença de uma colher para uma colher de pedreiro, Anderson Negão. Fala, Negrado! Qual que é a diferença? É o nome, né? O pedreiro usa. Uma dói mais pra enfiar no cu, cara. E uma é anatomicamente feita pra enfiar no cu. Vou procurar saber mais disso. E como convidada aqui hoje, ela é direto de Minas Gerais, a pedreira maior, Lidiane. Pamonha, puzinho. Não, não. Eu não sou pedreira, eu sou engenheira civil registrada no CREA de Minas Gerais. Eu sou chique. Entendi, pedreirona, entendi. Mas o CREA de Minas Gerais, um estado que São Paulo sustenta também. Aliás, desculpa, ainda não é pedreira, assim. Um dia você chega lá. E temos aqui ele, a geração perdida dos losticos. Mais uma vez no manual aqui, Pino. Bom dia, senhores. Talvez pra você seja um bom dia. Mas o dia não tá tão bom, não. Fiquei 2 horas na frente da tua casa esperando pra gravar. Parece que você não queria gravar comigo, não entendi. Quando você fingiu que foi embora, eu saí correndo, mas você me alcançou. Eu falei pra você trabalhar na Cardio desde o ano passado, quando eu estive aqui. E eu aqui, Douglas Domiciano Ganso, que o único pedreiro que eu chego perto é aquele que fuma pedra. É o único. Ah, Eu estou próximo. Espero que seja essa a pauta de hoje, como fumar bem uma pedra e ainda parecer um pai de família. É essa a pauta. Não sei se era, mas fica bom também. Fica até melhor. Ruim não fica. Vem não, que com esse peso que você tá, você não tá fumando pedra, não. Vem mentir pra mim aqui, tá fumando maconha e aproveita na larica, né? Não vai apelar pro populacho pra tentar garantir um choro mosca, não. Você que é um tatuzão aqui. Não, jamais. Quando jamais alguém tá fumando pedra, os caras falam que tá o pó da rabiola, não o pó da geladeira. É, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. O primeiro recadinho, aquele que mais nos interessa, aquele que mantém o Wesley Zorp a nível de comediante aí, stand-up, alto padrão, estadunidense, oh, aí, que vive de uma só piada, sim, aí, João, mas tá vivendo, né? Uai, tá pagando as contas. Tá funcionando. E pra você manter esse cara em alto padrão, somente através de belíssimas travestis fornicando nas costas dele, rapaz. E pra a gente garantir esses travestis bem fazendo o nosso Wesley Zop através das suas contribuições, meu caro ouvinte, que podem ser feitas lá no nosso Padrim, no chorume.com.br/padrim, ou na nossa esbolinha, chorume.com.br/esbola, ou através do aplicativo PicPay, para aquela pessoa moderna, vai lá no seu aplicativo @PicPay e pode doar até 10 zilhões de dólares. Mas divide? Não, aí tem que ser aviso. Aí aviso. Então, eu não vou doar esse tanto, então. Então ajude o Chorume lá a manter aí o seu vício em travestis, sorvetes e, por que não dizer, aí fisiculturistas também entrando no cardápio agora, que o Wesley Zop tá todo moção. Sim, mas são travestis que são fisiculturistas. Ah, eu não sabia. É que eu cheguei, eles estavam se montando ainda. Fica na dúvida. Muito bem, outro recadinho que não podemos deixar de dar aqui é falar do nosso apoiador cultural que temos aqui, americano, que é a produtora chamada de Tico Produções, Wesley Zop, do nosso querido Vandriano, que esteve gravando qual episódio aqui com a gente? Seleção Brasileira Real. E gostei do termo apoiador cultural aí. Isso é chique. É, aquele episódio onde montamos uma seleção brasileira que joga pra frente, que joga bonito, que o brasileiro gostaria de ver. E o nosso apoiador cultural aqui, Tico Produções, pediu pra avisar que eles promovem vários shows, espetáculos de humor aqui em Americana e região. Então se você é de Americana ou das cidades aqui em torno da grande Americana, que pega desde São Paulo até Registro, você vai ter... Não, e pega, vai até Ribeirão Preto, Dracena, a grande Americana, né? Cidades do entorno aqui, né? Você vai perceber que no dia 23 de novembro tá chegando, haverá um espetáculo chamado Todo Mundo em Pânico, com ninguém mais, ninguém menos que Rogério Morgado e Igor Guimarães. Rogério Morgado, que é um grande imitador, e o Igor Guimarães, que é o... Boneco Josias. Muito bem. Então, para maiores informações, procure Tico Produções lá no Instagram ou no Facebook. Também teve um ouvinte aqui, Wesley Sop, que pediu pra gente mandar um alôzinho pra ele, um abraço, porque ele está sem vontade de cantar uma bela canção, está nervoso, está triste, está deprimido, está nervoso novamente, um pouco mais nervoso, e você vai ver que é justo, porque ele vai fazer uma operação, tirar duas hérnias do saco, Wesley Sop. Puta que pariu! Ele está nervoso, que agora eu também fiquei... Mas quem que é o cara? É o Vandriano? Não. É outro ouvinte, é o Arthur Bordim, que entrou em contato comigo lá pedindo um beijo e palavras de consolo e uma lambida no saco pra refrescar aí. No alto da montanha, passa boi, passa boiada. Depois de duas dernas arrancadas, não vai dar mais nenhuma bolada. Ficou bom ou não? Ficou excelente, então fica aí pra Turbordinho os versos de Wesley Zop, nosso abraço e beijo em geral, e que tudo corra bem na sua cirurgia, já deu certo. Qualquer coisa vem aqui que o Wesley tira na chupada também. Mais perigoso, vai dar certo. E mais prazeroso também. Quer dizer, acho, né? Não sei se tá doendo essas hérnias aí. E também temos as participações da semana com o nosso menino de ouro aí, menino de papelão molhado, Anderson Negão, participando de qual podcast, Anderson Negão? Eu participei do Laranjada. Não, o que você faz? Não, você faz no final de semana. Participei de uma Laranjada, né? Chupei pau pra caralho! Participei do molhagrão! Todo ele pensando que ia trabalhar com um agricultor ali, aguando os grãos. É, o molhagrão não foi bem isso. Foi gostosa, viu? Eu foi recomendo, legal. Recomendo. Então, tá bom. Só quem isso, não recomenda uma laranjada? É, né? É lógico. Tome laranjada. E coma fibras. Né? Exercite-se. Use filtro solar. É, pô, gostei dessa. Tá apelando pro popular. Pelo menos 8 horas de sono por dia. Aproveitando já a utilidade pública, não seja amigo do negão. Não, mas ninguém é. É, disso eu não sofro, não. Lembra? Todos os outros eu não faço, mas esse aí eu sigo a ferro e fogo. Arrisca, né? Muito bem, sem mais recadinhos, então vamos pra ele, que brilha como material de pedreiro saindo da loja de materiais de construção naquele momento. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Manual do Jovem Pedreiro. Manual do Jovem Pedreiro. Finalmente! Escutei betoneiros aqui. Martelete. Punheta. E por que não? Aijão. Aijão, eu diria. De dentro do tubulão, é claro. É o melhor lugar. Então retorna hoje, completando quase um ano depois da vinda do Pino de novo. O Manual do Jovem Pedreiro, para aquele que quer começar a vida da pedreiragem, para aquele que já está na vida da pedreiragem, mas ainda é um servente, há 40 anos servente e quer se tornar pedreiro, finalmente. Sim, você tem que ir galgando, né? Exato. Tem que ir merecendo. Tem que ir com calma também. É, porra. Então, aí para você que quer saber sobre o obscurantismo da pedreiragem, por que você pagou 3 vezes o valor da obra e ela ainda não terminou? Por que você contratou 20 vezes mais pessoas do que é necessário e ela ainda não terminou? Por que você compra material a mais e ele sempre some? Então hoje vamos entender aí a magia negra por trás da pedreiragem com o Manual do Jovem Pedreiro. A esperança aflita, bendita infinita do apito de um trem. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando o trem. E já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem. Que cheiro de lixo! Mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina. Lançado em 9.237.115 países e cidades. Sim. E alguns municípios também. Também. E vilarejos. E vilarejos, sim. Ribeirinho. Traduzido para apenas 3 línguas. Não traduzido também. É. E português agora. Agora em português. Agora, chegando agora. Você tinha começado em português. Por que começaria em português? Eu não sei. Talvez porque chama Manual do Jovem Pedreiro. Não foi o Saramago que escreveu, não. O Wesley acha que o mundo começou com os portugueses vindo pro Brasil. Não, nem tudo começa com português. O meu mundo começou assim. O Manual do Jovem Pedreiro. Exato. 726 páginas. 7.000 capítulos. O cara tem 10 capítulos por folha, né? A letra é pequenininha. Ou o capítulo é só o título, né? Ele só dá um título. Cabe a nós aqui mostrar para a população brasileira aí a importância do manual do Jovem Pedreiro, destacando os principais pontos. Não dá para tratar todos os pontos. Não aqui, hoje, não. Pelo menos. Não hoje. Não nessa vida. Talvez não nessa vida. Mas não vamos... Ou pelo menos não na minha vida. Tô no subóbito aí. Vamos trazer aí, então, aí os principais pontos que devem serem introduzidos para essa molecada aí que está começando, querendo decidir uma profissão construtiva e aí trabalhar com o pedreirismo. Muito bem. Então, Wesley Zop, você aí dentro da pedrologia. Sim. Que é o estudo da pedreiragem dedicado ao manual do Jovem Pedreiro. O que você trouxe aí? O que você gostaria de salientar? Por favor, diga o capítulo, a página. Ah, sim. E o tema para ser debatido aí e passarmos informações dentro da verdade absoluta e concreta que é o que esse podcast promove. Muito bem. Capítulo 5.332, página 2. Eu vi escrito. Odorizantes de pinga. Então, odorizantes. Exato. Mas por quê? Porque tem o odor do pedreiro em si que fede a pinga. Fede, não. Que exala. Exala a pinga. Aí há uma importante observação ao final desse capítulo, lá na página 17. Desse capítulo. Esse capítulo é maior dos que os dois, outros, dos eu percebo. Dos dois ou 17. É um manual meio confuso. É. Não é fácil ser pedreiro, não. É. Que além do pedreiro, ele deve estar odorizado a pinga. Não apenas. Não apenas a pinga, sim, mas sim. Também a pinga, ele deve também estar sujo, aliás, sujo não, bem trajado de acordo com a profissão, contendo restos de materiais na sua roupa. Cimento, não importa, cal, tinta. E aí você falou às 7 horas da manhã, mas não importando o horário do dia. Ah, sim, mas desde às 7 horas da manhã. O pijama dele tem que ter. É, o pijama dele tem que ter. É que a hora que você acorda, às 7 horas da manhã, provavelmente é que você vê. Exato. Mas ele já está muito antes. Ele já está muito tempo antes. Então... Mas eu quero perguntar, ele tem que beber essa pinga ou ele tem que estar cheirando a pinga? Você tem que entender que o negócio é o seguinte, quando você bebe água, você está consumindo. Exato. O pedreiro, ele bebe muita pinga. Então começa a saturar e passar pela pele. Ah, mas então é bebendo, mano. Ele não pode jogar pelo corpo. Não é uma regra da pedreiragem. Não é tomar banho, não é fim de ano. Não, que às vezes a exigência do mundo pedreirístico é que ele cheire a pinga. Às vezes ele nem bebeu. Ele tem que estar fedendo a pinga. Porque tem uma coisa, Wesley. Você hoje é medido pela sua profissão. Sim. Então, o pedreiro também. Então, o pedreiro, se ele estiver limpo ou não cheirando a pinga, ele não vai ser taxado socialmente como um pedreiro trabalhador. Ah, porque ele tá muito limpo. Assim como o minerador de carvão, que se ele for trabalhar de jaleco branco e voltar de jaleco branco, o que você vai pensar? Não fez médico? Nada. É médico. Carvão ele não, não, carvão não minerou. Não minerou. Exato, se você encontrar um seringueiro que não é viciado em tirar leite de pau, maconha, ou um caminhoneiro que não é viciado em rebite, não é confiável. Sim. Como um caminhoneiro não viciado em rebite vai entregar a sua encomenda? Não, ele tem que estar viciado em rebite, senão atrasa. Ele não vai ficar dormindo no meio do exato. Exatamente. Como um pedreiro vai conseguir fazer a obra se não tiver bêbado. A vida dele já não. É uma merda. É aí que eu quero chegar, porque ele tem que estar bêbado. Não, então. Não é bêbado, ele tem que estar alegre. Ah, ele tem que estar alegre pro trabalho. Disposto, sabe disposto. Quando você vê a seleção jogando retrucado, você fala, queria a seleção pra frente, as pernas felizes. Alegres, as pernas do Raí, queria ver as pernas do Raí. Não, exatamente, você vê um pedreiro aboado na sua obra. Não, E eu não tô falando do seu Toba, não. Não, entendi. Você vê um pedreiro chateado ali, no seu reboco. Encostado. Ali, ele colocando a ferramenta dele com desânimo na sua bitoneira. Não te enchendo de massa até o talo. Mesmo depois de enfiar o saco inteiro na betoneira, ele não fica feliz. Exato. Sem chapiscar o fundo. Sem entendi. Furar sua licença ali, rapaz. Mas ia... taca Strauss. Você ia gostar desse pedreiro? Não, claro que não. Claro então, que não. Ele tem que estar animado. Não. Tá pra frente. Eu só perguntei se era uma regra. Jogando no ataque, pedreiro não tem defesa. A melhor defesa é o ataque. Exato. Então tem que ir pra cima, tem que estar feliz. Sim, sim. Mostrando o serviço. Não, eu concordo. Choveu a semana inteira e não conseguiu trabalhar nem um dia, mas tem que estar imundo. Pra mostrar pra sociedade que ele é um trabalhador. E pra poder cobrar a semana, né? Sim, também. Se fosse uma carta de Yu-Gi-Oh! Ele sempre estaria no modo paisagem, que é ataque. Porque não tem defesa, não tem horizontal. Uma carta quadrada, quase. É até um pouco mais intrínseco que isso. Um pedreiro só é considerado um pedreiro e não um servente quando ele consegue subir uma parede quase no prumo, completamente bêbado. Porque se a parede estiver no prumo, ele falhou. Mas se ela estiver quase no prumo e ele estiver bêbado, esse é um pedreiro esse de é confiança. Pedreiro. Se ele não tiver que desmanchar aquela parede pra refazer, então não é pedreiro. Então como que ele vai ganhar o dinheiro dele? Como que ele vai pagar o leite do filho? Daí ele é o empreiteiro. Quando o cara faz... Não é pedreiro. Aí empreiteiro é corrupção. É claro. Aqui a gente não fala de corrupção. Sabe, e sabe que é. Exato. Tá aí o cara vai construir MRV, pô. Não vai construir lares. Vai construir franquias. Né? Exato. Porque tá no sindicato, sindicato dos pedreiros, ele fala exatamente o seguinte, todo pedreiro tem direito de repetir os uniformes e a meia, inclusive, durante uma semana para mostrar produtividade. É isso que eu tô falando, cara. Olha aí. E a meia no pau, pra quem não sabe. Ele usa duas, uma num pé e outra no pau. E daí ele reversa. Porque o outro fica sem meia pra feder também. Exato. E daí o fedor daquele que tava sem meia, quando ele põe meia... Ele passa pra meia. Quando ele tira a meia e põe no pau, passa pro pau. Exato. Fica um cinco, então ele tem chulé de pé no pau. E chulé de pau no pé. O que também é utilizado ali o smegma pra aderir na botina, né? Isso, claro. só queria dizer que aí ela falou do sindicato. Ela falou que isso aí é no mínimo por uma semana que ele tem esse dinheiro. No mínimo. Ah, sim. É, regras mínimas. Regras mínimas. Então, ele pode repetir isso aí por anos. É a base da regra. É daí a base pra cima, da regra. É o... Não tem um é teto. Piso, é o piso. Piso da regra. Piso regral. Piso osso. Muito bem. Então, entendi. Está entendido? Entendi, claro. É um capítulo meio confuso mesmo. É porque é um dos maiores, é longo, né? É um dos maiores capítulos aí. Então. Porque ele dá exemplo, não só com Ping, dá exemplo com Jack Master. Mas aí é muito... Whisky, vodka. Mais, como é em várias línguas, né? Então, ele traz um adendo aí de 9.726 bebidas que o pedreiro pode usar pra se alegrar. E algumas ilícitas também. Corote ele não pode usar, que é bebida de mendigo. E não só, né? Então, só bebidas, paieiro. Paieiro. Aquele cigarro sem filtro, Hollywood. Aquele Marlboro... Estoura peito. Aquele Marlboro Black sem filtro que só fabrica agora em países subdesenvolvidos da Ásia. Usina nuclear, né? Também o Césio 137. O cara tosse e sai um confete brilhando ali. Sai um reboco. O capítulo também cita que feliz é aquele que fede por natureza. Tem o ranço próprio. Isso a gente chama de talento. Exato. Você deve conhecer, cara, o vídeo que ele... Aquela pessoa que fede naturalmente. Sim. Igual o Gabriel Asbar tem um amigo podcaster aí que isso acontece. Que é ferante, né? Ferante da fruta aí. Então, que esse cara perdeu a oportunidade, André Sturigão, de ser pedreiro naturalmente. É verdade. Quer trabalhar com interwebs? Você, daí, tá perdendo dinheiro. tá perdendo desenvolver o Brasil. Tá desperdiçando o talento. Tá desperdiçando. Exato. Talento. É como se Picasso não tivesse sido ator pornô e fosse ser o quê? Pintor. É. Ai, ridículo você. É só uma referência. É. Chegou a ofender. Exato. Pensando que tem gente que desde aquela época até hoje pinta com broche. É verdade. E pinta com a mente. Dá uma preenchada. Existe, no caso aí, Anderson Negão, que cheira a... Paixão? A negro. Ah, sim, negro é. De ébano. Sim, sim. Aí não teria... Paixão, como eu disse. Não, não teria como ser um pedreiro mesmo. Um dia ele foi comigo no mercado, comprou desodorante, esqueceu no meu carro. Eu falei, você quer esse desodorante? Ele falou, não, usa você. Eu peguei assim, cheiro negro de ébano. Como que eu vou usar isso aqui, caralho? É o negro mais negro, né? É, porra. É o zero beat, né, Melhor desodorante que tem. Dava pra pintar o pneu do carro, né? Era o Nuguete, era o Nuguete. Nuguete. Muito bem, Gabriel Asbar. E o que você quer ressaltar no manual aí? Olha, eu vou ressaltar uma coisa aqui que é muito importante, que tá citado no capítulo 52.327, na página 12. No meio do capítulo da pinga. Sim. Eu não tô aqui pra questionar a formatação do manual. E criticar os autores, né? Não, jamais. Até porque ele tem que vir sem prumo, sem quadro, sem nível. Exato. Exato. E escrito à mão. E conforme vai lembrando, vai anotando, né? Organizado assim como as plantas que estão na obra. E às vezes o cara já tá, como eu vou dizer assim, bem alegre pro trabalho e... Às vezes não sabe ali a ordem que tá as coisas. E lembrando que ele é escrito no saco de cimento, né? Isso. Ah, importante salientar isso daí. E lembrando que cimento não é um pedreiro. Sacuda. Mas pode ser. Eu queria trazer aqui uma coisa muito importante no meio pedreirístico. Muito bem. Que são frases de efeito. Acho que todo mundo aqui já ouviu belas frases ditas por pedreiros. O capítulo, então, que você está falando é os provérbios de pedreiro. Provérbios. citações. Verbetes. Provérbios, verbetes e proverbetes de pedreiro. Exato. Sim. Então, eu queria trazer um... Aqui o mais clássico, né? O mais clássico, ele diz assim... Não erguemos casas, construímos sonhos. Oh, olha aí. Isso daí porque o pedreiro já consegue cobrar 20 mil a mais na obra depois. Pode falar que vai construir seu sonho. É, depois ele meteu uma dessa. Por quê? Porque, bom... Custava 3, agora vale 30. Mas por que vale 30? Porque acabei de meter uma frase. Quanto vale seu sonho? E aí? Você quer colocar valor no seu sonho? É, então... Você quer que eu destrua o seu sonho? É. Você quer que seu sonho demore mais 20 anos? Você me pagando todos os dias? Eu posso transformar o seu sonho num pesadelo. E eu sei melhor do seu sonho do que você. Porque às vezes ele vai erguer como ele quer, não como tá na planta ou como tá no projeto. Mas na realidade, não é de... O Steve Jobs, ele falava o seguinte. Falava, Steve Jobs, o maior pedreiro que já existiu. O pedreiro que já existiu. Mas ele tinha uma frase que era o seguinte. Quando vieram pra ele, falou, como você inventou o iPhone? Porque além de pedreiro, ele fazia celular de final de semana. Ele falou, Robin. Pra mim é simples. Todo mundo fala, você tem que perguntar pro cliente o que ele quer. Mas o cliente não sabe o que ele quer. Então eu tive que olhar o cliente e perceber o que ele quer. O pedreiro é isso, cara. O pedreiro é um Steve Jobs todo dia. É um Steve Jarbas. Você fala pra ele, eu quero um banheiro aqui. Não, filho da puta. Aqui vai ser teu quarto. Você é louco. 2x1 só pode ser o quarto, cara. Banheiro aqui, rapaz. Você é louco. O banheiro eu já fiz na casa da sua sogra ali na rua de baixo. Você é louco eu quebrar essa parede e pôr um monte de ponto hidráulico nesse espaço pequeno? Deixa eu pôr lá na garagem. Então. Garagem tem mais espaço pra trabalhar. Garagem que vai ser o seu vizinho. Porque não aqui, coube na planta. Aqui mas fica cara. Tranquilo que eu peguei a obra lá também. Então você não está falando do Steve Jobs, você está falando do Steve Trabalho, rapaz. Exatamente. O pedreiro nosso de cada dia. Estevão Trabalho. Estevão Trabalho aí, que todo dia acorda para realizar sonhos e não construir casa. Exatamente. Então é isso, às vezes o cara não sabe, você acha que você quer o quê? Um banheiro dentro de casa? Não, às vezes você precisa andar 2 quilômetros pra usar o banheiro. Pra valorizar. Melhor emagrecer. Também. Pra já fazer o trabalho intestinal ali. Quem sabe até chegar você não precisa cagar no banheiro. Já suou. Já se cagou. Não gasta descarga. Já fica limpo o banheiro. Foi isso, você vai lavar roupa lá, mais 4 quilômetros na frente, onde é a lavanderia que ele construiu. Mas muito bem, então, Estevão Trabalho, já dizia aí, o pedreiro que é pedreiro percebe o cliente. Mas sim, o que o cliente precisa, não o que o cliente quer. Não, o ele decifra o sonho do cliente. Exatamente. Ele sonha o sonho pro cliente se o cliente não tem o sonho. Exato. Por isso que ele dorme na obra. Exatamente. Ele tá verificando a planta. Exatamente. Ele tá verificando e a planta. E cobra 10 mil a mais por isso. Ah, tive que sonhar seu sonho. Mas ele só cobra depois que já fechou o orçamento. Não, ah, sim. Ele tem que fechar. Mas ele trabalha orçamento na diária pra poder aumentar o valor. É, lógico. Claro. Lógico. Não, ele tem que pagar o leite do filho. Exato. Porra. Ele tem que sonhar os sonhos dele também. E daí ele não tem como cobrar, né? Ele vai ter culpa que a parede saiu fora do prumo? Você vai comprar o pedreiro? A culpa é do prumo. Mas e aí, o que mais de frases aí? Tem uma frase que mostra a profunda cultura dos pedreiros. Ou lá em casa. Pode ser. Ou lá no meu sonho. Afinal, casas são sonhos. Mas não, essa aqui demonstra a cultura dele perante outros povos. Perante outros povos? É, o pedreiro ele fala assim: vou fazer com a técnica do japonês. No zóio. Ah, porra. Mas aí que tá, ninguém fala assim o tanto que ele teve que estudar intercâmbio no Japão, assistindo youtubers japoneses. E quando ele fala isso, é no zóio fechado, porque o japonês não abre o olho. E aí ele erra 3 vezes, tem que refazer. Ninguém fala do trabalho então de um cara. Tem que aprender um braille desse também. Mas aí, ó, a cultura oriental, paciência. Sim. É. A paciência molda a construção, os sonhos. Talvez essa parede não ficou boa? Aí vai, quem tem mais paciência? O pedreiro de continuar o trabalho ou o dono da obra? De falar pra ele que refazer. Que tá desesperado. É. Aí eu... Quem tem mais? Talvez ele não esteja ali só pra construir um sonho. Ele esteja ali pra construir caráter. Ah! Né? Construir a pessoa estilo mais... Estilo de vida. Fazer com que ela seja mais paciente. Um educador. Ele tá edificando pessoas também. Essa é a verdade. Bonito. É. Então aí toda a cultura oriental aí que mostra também que... Às vezes, a obra pode ser menor do que você tinha planejado. Você queria um muro assim de 4 metros, mas se ele sair... O de 2 tá bom. O de 2, porque o... Com o mesmo preço. E com a mesma quantidade de material, porque o japonês compacta tudo, entendeu? Dá os bonsais aí pra provar isso. Né? Exato. E os pênis também. Então é isso. Então você tem que mostrar aí a sofisticação, compactar. Às vezes o que? O seu quarto sai com um buraco na parede, aqui é seu quarto. E a estrutura é totalmente japonesa, todo mundo sabe. O cara tem que entrar, colocar uma escadinha pra entrar no quarto. Assim. Uma cama elástica, o cara. Solta em vara ali. Criando estilos. Exato. O que mais aí de frases? Olha, uma coisa que é bonita de se ver é quando o pedreiro vai elogiar alguma coisa, que ele achou assim o suprassumo. Só que ele não vai falar, isso foi o suprassumo. Não. Ele nem sabe falar. Ele fala assim, ó, tal coisa é o olho do ovo da marmita. Ah, porque pedreiro adora uma coisa na marmita, ovo. Mas quando você corta no meio, a gema ali é o olho do ovo, que é o melhor. E que sangra, porque não vem com ovo mole, não claro. Vem com ovo de gemadura, não. Ovo de gemadura, o cara apanha dos outros pedreiros, mas é jogado de lá de cima da construção na hora. Para de ser ridículo! E quando é ovo cozido, o cara come a marmita inteira... Deixa só o olho e... E chupa ele a tarde inteira. Se alguém come o olho dele, ele fica... O olho do ovo, né? Se for o outro, ele até desconsidera. Aí é camaradagem. Aí até cobra 10 mil a mais pela obra. Mas fica puto com razão. Tem a sequência da marmita é a seguinte. Arroz, feijão... Ainda bem, já são cidadãos de bem. O bife, macarrão, batata e o paraquedas. Que é o ovo. Que é o ovo. Porque se fugir dessa sequência, tá fora do manual. Não dá nem pra comer. Não dá pra comer. Ele não sabe comer. Estraga como que eu como isso? Você é louco? Estragaria um belíssimo trabalho de nutricionistas que investiram em estudos e mais estudos pra criar isso. A 100% carbô a dieta deles. E tem que ser, né? E às vezes, quando ele tá ganhando bem, assim, o Brasil vai bem, ele pega essa marmita que só vira dentro de um pão, fecha e come ali com, não, mas, com um sanduíche da tarde. Mas esse aí ele também come de manhã. Quando chega na hora. Que afinal ficou 10 minutos andando de bicicleta ali da fome. E ainda rouba o pão do engenheiro. Porque tem gente que não entende, mas você não anda de carro sem abastecer. Não. O pedreiro não pode trabalhar sem abastecer. Exato. Não, a Lidiane levantou aqui, rouba o pão do engenheiro. Não é que rouba o pão, tudo que está na obra é do pedreiro. Se o trabalhador tudo produz, a tudo ele pertence. Exato. Isso aí. E eu acho que quem fez o pão foi o padeiro. Então não tem pão do engenheiro, é o pão do padeiro. Exato. E existe o padeiro é amigo do pedreiro. Existe pão. E existe o pedreiro, então. Que aqui come pão. É isso que existe. O pão é dos espertos. Os espertos são os pedreiros. É, engenheiro. Sempre chega atrasado. E mediante aí, essa marmita compacta, né? De que ela tem 30 centímetros de altura. É compacta, é. 40 de largura e ela 27 de profundidade. Vem dentro de um tubo de PVC de 150 litros. Só um pote de sorvete de 2 litros. Ah, mas esse é só pra mistura. É. Ou pra salada, né? Pra salada, que é a entrada, né? Que depois ele joga no rego do Jorge pra misturar. Então você tem essa bela marmitinha aí. Sim. E às vezes, quando ele tá ganhando bem também, uma farofinha ali só pra... Às vezes é areia grossa. Aquele, né? Masterchef. Nem sempre é farofa, não. Aquele Masterchef ali. Não é porque ele derrubou a marmita na areia que ele vai jogar fora. Ou claro, às que vezes não. Colocou ali pra esquentar aquela areia quente no solo, já esquenta a marmita ali na areia quente mesmo. Eu já vi alguns que têm técnicas apuradas de esquentar no motor do carro. Sim. Mas no carro dele ou no carro de outro? Não, do que ele achar. No carro, do engenheiro que deixou o carro na obra lá. Então é dele. Se tiver aberto. O pedreiro vai de bicicleta, né? Vai de carriola. É louco ir de carro? Vai de carriola. Usa o carriola igual um patinete. Igual um skate. Então, assim, às vezes, sei lá, 10 km longe vai achar o carro, daí por isso que demora também na hora de almoço. Mas ele tem que esquentar a marmita. Alguns não esquentam, não. Alguns não, não. Esqueceu. Não foi pra geladeira nem esquenta. Né? Alguns chegam na obra e largam no sol. Pra esquentar naturalmente. Né? Técnica viking aí. Sustentabilidade. João. Alô, Jacarezinho, esse partido é do meu compadre Barberinho. Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua blusinha, pretinha. Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua blusinha, vem o coro agora. E você, Lidiane, que capítulo, que tema... Que página. Porque ela começou por baixo sendo engenheira. Daí um dia ela quer ser pedreira. Claro. Ela, por enquanto, não come pão. Ah. Eu já tô rejuntando o banheiro da minha casa. Por enquanto ela compra pão. Mas não consome. Mas não consome. É. Pra ela, na obra, é o pão do engenheiro. Pro pedreiro, é o pão bom. É o pão de sobremesa. Ele chama de segundo. Ou terceiro. É. E se não leva, fica bravo. Não trabalha aquele dia, não. Ah, é trabalhar com fome, né? Que rolando, bicho. Trabalho estragando o que ele fez no dia anterior, né? Boicotando a obra, corta cabo, enche os conduítes de pedra concreto, rapaz. Você nunca isso mais. Ralinho também. Uma tomada nunca mais vai funcionar aquele prédio. Joga massa no cano. Era muito mais barato levar o pão. Exato. E outra, obrigação do engenheiro alimentar aquela nação também, né? Eu até dou de graça. O pão. Mas vamos lá. Todo pedreiro tem que saber cantar uma mulher. Seja ela Xemale. Não só uma mulher, como uma música também. Normalmente sofrência. Ele deve cantar mulheres, Xemales, homens de cabelos grandes também. Exato. Porque dá pra confundir. Mulheres, entendi. Mas ele tem que recusar. Ele tem que recusar toda mulher que tem o calcanhar grosseiro. Ah, grosseiro. Sim. É, isso aí eu já vi em obra. Eles recusam mesmo. Mas aí a pergunta é, porque ele quer, ele tem que cantar ou recusar que tem um calcanhar grosseiro, ou porque tá na regra da pedreiragem? Tá na regra. Às vezes ele nem quer cantar. Não, mulher. Passou, ele tem ele que passou, cantar. Ele passou, ele tem que... Tá ali no CLT. Senão ele vai ser rebaixado pra servente. É isso, tá vendo como que é a pressão de ser pedreiro? É um fardo. É um fardo. Você tem que estar ali na obra trabalhando e observando a rua. É. E às vezes você tem que até parar de trabalhar pra observar a rua. Exato, pra não ser rebaixado. E às vezes você nem tá passando mulher nenhuma, você só quer saber da vida dos outros ali pra informar os outros pedreiros, porque quem não tem informação hoje não tem nada, ele sabe disso. Sim. Então tem a rádio peão ali que funciona muito bem. Onde tem o rabo de galo mais barato. Exato. Tem que quem tá, por tá traindo quem na rua. Sim. Como foi a novela ontem? sem contar que eles são obrigados ali a ter criações próprias de cantada, né? Não pode só ficar... Não. Repetir é fácil. É, porque é tipo o The Voice, né? Exato. Você tem que imaginar o mundo dos pedreiros e uma mulher passando o The Voice Brasil. Se a mulher vai virar ou não. Exato. E se ele ficar mandando sempre as mesmas... Ela aí... fala, pô, mais do mesmo. Ah, de novo. Aí se ele manda uma, a moça vira assim e fala, viu, essa daí é do Roberto 22. Ali. Essa daqui eu vi na rua de baixo, na construção ali. Então. Ele fala, ah, fui eu também que peguei essa obra, desgraçado. Então para de repetir. Tô com duas ao mesmo tempo, por isso que nenhuma... Eu dei a volta no quarteirão pra ver se eu ouvia. Mas tá, eu quero exemplos aqui de cantadas de pedreiro. Uma que funcionaria com você, Lidiane. Calma, todo pedreiro tem que galgar ser mestre de obras. Porque o mestre de obras é o único que tem direito a dar beijinho na estagiária, na técnica e na engenheira. E nos outros pedreiros. Mas daí na boa. E na bichinha que visita a obra todo dia. Isso. Mas beijinho, daí até obrigação. Beijinho que pedreiro é aquela lambeção no pescoço, assim, vai lambendo. Começa na nuca aqui. Sim. É duas horas, rapaz, de lambeção. Pra cumprimentar cada um. Pra cumprimentar cada um. E ainda pode cobrar 10 mil a mais por... Pela educação. Pela educação, exato. Mas vamos aos exemplos de cantadas. Eu, como uma boa iniciante de pedreiro, eu tenho algumas cantadas para passar. Por favor. Vamos lá. Legal, deixa eu te perguntar. Você trabalha no Google? Trabalho. O duro que ele trabalha mesmo. É. Mas ele tá falando, não, por quê? Fala, não, por quê? É porque você é tudo que eu tava procurando. Essa é bem de pedreiro mesmo, porque ele não faz ideia do que é o Google. E pra que serve? Porque você nunca vai no Google procurar o Google. Não faz sentido. Você não vai no Google e digita Google. Acho que até quebra o Google se acontecer isso. Vamos testar. Tô procurando muito Google aqui. Mas é bem pra pedreiro. Assim, uma coisa que mostra ali que ele é popular, às vezes a mulher até de dó já... Ah, vou dar pra esse pedreiro. Vai, coitado, né? Exato. Mas antes coitado. Vou linchar meu calcanhar. Quem sabe ele, claro. Quem sabe ele termina minha obra aí. Pelo amor de Deus. Ah, é a dona da obra. Filha da puta, meu, vai 10 anos que estamos construindo aqui. Era uma, começou com uma reforma na cozinha. Esse cara tá no banheiro. Bom, agora. Tão sobrado. Vamos a mais uma. Você trabalha na Fiat, então, né? Também. Eu faço pico. É porque você faz o meu estilo. Ah, faz o estilo danado. E faz mesmo. Temos mais uma. Vamos finalizar, né? Porque é muita cantada que tem aqui. Fala mais. As duas melhores. As duas melhores. É, então, com certeza, você mexe com o computador, né? Porque eu não tô conseguindo processar o tanto que você é gato. Nossa, só dá uma placa de vídeo melhor. Uma Dragonfly. É a prova de pedreiros. Esse menino é a prova de pedreiros. E pra finalizar, não importa. De uma coisa eu tenho certeza. Você é ladrão e deveria estar preso. Você roubou meu coração, mas não está preso no meio das minhas pernas. Oh, danado! É, foi isso mesmo, foi o coração que eu roubei. Só isso. Não foi a identidade, não. Mas, temos que parabenizar aqui, Gabriel, porque desde a adolescência ele deixava um cabelo grande, um corpo feminino, pra poder investigar todas as cantadas pedreirísticas. Mas... Mas com pesquisa. Mas ao mesmo tempo que você tem que elogiar Gabriel, temos que criticar Gabriel também. Não, porque aqui não tem essa rasgação de seda que você tem. Não com é Gabriel. Questão de rasgação de seda, é questão porque de reconhecimento. Ele com essa beleza nunca será pedreiro. Não é ser pedreiro, mas estava investigando. Ele nunca vai conseguir investigar. Não, mas pelo corpo, você teria que usar uma armadura medieval. E um uniforme usado com 2 semanas. Não, assim. E mesmo assim, você... E não ia ficar de um pedreiro gato. Gabriel, né? Como pedreiro, as mulheres iam passar cantada nele, ia causar um caos na pedreiragem. Não, ia fazer um buraco negro. Não. Ia bugar. Mas eu queria introduzir aqui, para vocês, uma função aí, um nicho de mercado, estou descobrindo. Sim. Que é um coach de pedreiros. Porque assim, às vezes o pedreiro ele não tem o traquejo pra fazer a cantada. E ele não tem a bolacha traquina, às vezes também. Também não tem. Nem até porque é biscoito. Né? O que é o meu trabalho? É estar ali escondido atrás do monte de areia ou do tijolo e passar a cola da cantada pra ele usar. Ah, esse é o coach. É lógico. Aí eu também... vou ensinar ele a trabalhar, você é louco. Não. Todo pedreiro sabe trabalhar. Você pega cartolina com coisa escrita, não adianta nada, ele não vai saber ler. Não sabe ler. Tem que gritar. Não é que ele não sabe ler, não sabe ler rápido, na velocidade que precisa ali. Sabe ler planta. Ele não vai interpretar. Tá? 10 minutos ali, a pessoa passando, não dá tempo de ler uma frase, não. Se for aquela leitura silábica, ele vai criar efeito. Exato. Então, tô aí me introduzindo. Então, em vez de coach, porque essa palavra é meio merda, coloca aí dublador de pedreiro. Dublador de pedreiro, ótimo. Você vai falando... E ele só mexe a boca. Né? Ele só mexe a boca, às vezes. É, e com a voz sexy, tá mexendo. Até por isso ajuda o fato de vários pedreiros terem bigode, que tampa a boca. Daí ninguém sabe, ele é um ventrílogo ali. Ninguém sabe se ele tá falando ou não. E pedreiro com bigode pode cobrar mais também. Uns 10 mil a mais na obra. Uns 10 mil porque mostra experiência. É obrigação do pedreiro ter bigode ou não? Não, aí não. Não é obrigação? Não é obrigação. Ah, não. Do pintor, sim. O pintor pode ter aquele bigodinho ali. Ele tem que ter o bigode. Pintor nem a gente, né? Desde o pintor da construção civil até o pintor artista... Tem que ter bigode. Tem que ter bigode. É verdade. E daí tem que, uns cantinhos ali que é só com bigode, que dá pra pintar. Né? O cantinho do bigode. Sim. Tá certo. Mas ó, aí eu queria só dar exemplos de cantadas raiz, né? Que eu tô passando aí pra alguns pedreiros. Peraí, pelo que eu entendi, você falou que o da Lidiane foi uma merda. Não, sou pedreiro tecnológico. Tem isso também. A Lidiane foi pro lado mais moderno. E ela deve ouvir as mais rebuscadas ali. É, porque o pessoal tenta impressionar. É porque normalmente o que acontecia comigo é quando eu passava no canteiro de obra, o pessoal começava a cantar sapequinha pra mim. Sapequinha? Então, é. Cante, por favor. É aquela assim. Hoje não tem choro, né, Miguel? Se é só sapequinha, pula na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensa no trem doido que é gostoso. Hoje não tem choro, né, Miguel? Se é só sapequinha, cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, não dou mole, não. Eu vou mostrar que o caipira tem pressão. Caipira, no caso, o pedreiro tem pressão. Ele dá uma mudada aí. Mas uma coisa aí... Parabéns, aliás. Você vê como as cantadas delas é uma coisa mais... Rebuscada. Moderna. Imagina só, o cara usa a cantada. Pedreiro padrão. Estivão Trabalho. Estevão Trabalhador. Estevão Trabalhador. O cara fala, trabalha na Fiat, porque você é meu estilo. Daí a mulher fala, então vamos lá. E ele... Tá, a mão tá na garupa da minha bicicleta. Vamos embora. Cadê o estilo aí? Percebe? Ou da Chinerai, né? E aí? Aí sobe aí na carriola. Suja de cimento que eu te levo. E a música que ele cantou aí pra ela, que é sapequinha, é uma coisa mais moderna, Eduardo Costa. Aí, agora tem que ser raiz o negócio. Quando vai cantar sapequinha, a obra inteira passa. Os caras pegam violão, passa som, caixa de som, amplificador. Passam de saxofone com a boca. Kennedy, né? Gaita, os caras, pô, então, entendeu? Não, é verdade, é muito mais... Começa um Nutella, show, né? 300 mil pessoas, tem, aí... Vai atrasar a obra. Participação assim, do Roberto Carlos, entendeu? O negócio vai, pô... Rebuscado, né? É MRV. Ah, uma coisa, Debreche. Uma coisa mais rebocada. Né? Assim. Uma coisa mais raiz. Aquele pedreirão lá, aquele que não tem os três dentes aqui da esquerda... homenagem a Washington, Sócrates. Washington. Passou ali na frente do pedreiro, ele já manda. Rapaz, com uma bunda dessa, tá convidada pra cagar lá em casa. Olha aí. Mostra que tem casa própria. Mostra que tem casa própria. Mostra que o banheiro tá bem ajeitadinho. Pra, pra ajeitar uma bunda grande. Ele mesmo fez a obra ali. Sim. Às vezes já pega até um serviço na casa da mulher, ó. Você quer ter um banheiro desse? Pra cagar tranquila. Caga tá funcionando, tá chamando pra cagar. Exato. Você cagou grosso aí e desceu embora, hein? Você viu? A sua é assim? É, ela não é. E tem uma vertente dessa cantada também, né? Que é aquela assim... Se você fosse um peido, meu filho, você tava todo cagado. Aí, tá uma vendo? Coisa mais anatômica, uma coisa que ensina biologia. Essa é Raimunda. Feia de cara, boa de bunda. Já fala a verdade pra mulher. Também? Às vezes nem chama Raimunda. Mas aí, já mostra aí a sinceridade. Ó, de cara se arrebentado, hein, filho? Parece um jumento, mas o cu mas, é o como. Mas, o cu é o como. Vamos fechar no cu? É só não olhar na minha cara. Se olhar na tua cara, eu vou estar pensando numa gostosa. Vamos falar a verdade. E lixar o calcanhar com as lixas 70. Exato. Às vezes ele é até bondoso, coloca duas lixas no joelho assim e já ajuda ali a lixar o calcanhar. Aí não, mas na bondade. Na bondade. Ele nem tinha essa obrigação. Na esperança de pegar um servicinho ali, um reparo. Fazer. Mostrar que ele sabe lixar bem. Dá acabamento. Porque o acabamento é o principal da obra. É, principal. Vai, continue. Tem aquela que é meio que um comentário, né? Passou a mulher e ele falou assim: nossa, isso daí tá igual melancia na horta. Rachando de boa. Bora, tá vendo? Uma coisa aí também mais ficcional, que hoje a horta não vende melancia. É difícil você achar. Mas falando em ficção, né? Ele pergunta assim pra mulher: você usa calcinha espacial? Que essa sua bunda é de outro mundo, hein? Pode falar sua bússia de outro mundo? Pode. Ah, tá. É um palavreado do Pedrinho. Uma intimidade a mais. É que às vezes ele não tá querendo comer um cu aquele dia. Assim, mas ele só não pode... é data especial. Pode elogiar. Não, mas é só pelo elogio. Pelo elogio. Muito bem. Raul Pino. Bom dia. Oh, não, pera aí. Que parte do manual você quer destacar aqui? Mas a vida de um pedreiro se limita a 3 P's. 3 P's. 3 P's. Inspirado nos 5 S's japoneses. Exatamente. Vem os 3 P's. Aí, tudo esse manual é tudo fechadinho. Tudo no toque me voe. Tudo no toque me voe. Que é, são os famosos. Pedreiragem, pinga e puta. Ah, mas precisa mais disso, cara. Pedreiragem pra ganhar dinheiro, pinga e puta pra gastar. Essa é a vida. E pinga pra ganhar dinheiro também. Também porque você tem que se manter... Se manter pingaiada. Produtivo. Exato. Pinga, na verdade, é pra viver aqui, entendeu? Sim. É, exatamente. Tem. Até porque... No dia que é permitido você tomar banho e limpinho pra obra, é só o dia do pagamento. Sim. Claro. Senão não justifica. Não, e é engraçado que isso é tão verídico que o pedreiro ele toma banho pra receber, mas ele não tá acostumado com aquilo, né? Limpeza. Tá incomodado. Aí ele fica tão mal, que ele falta 2 dias depois. É, não é porque ele passou os 2 dias no inferninho, não. Não. Ele se sentiu mal. Às vezes exatamente. Passou no inferninho, mas tentando ver quem é ele. Tentando recuperar o cheiro ruim, né? Recuperar. Ele perde eu preciso suar. Não, e tem alguns dias também importantes, né, pro pedreiro. Tem o... No dia de São Pedreiro. São Pedreiro. Que é, o dia de São Pedreiro é o dia que chove. Então tem muito feriado. Ele tem que guardar, ele guarda. Porque ele é... Só que daí, junto a isso, tem uma informação muito importante, que é o melhor amigo do pedreiro, que é o cachorro. Todo pedreiro tem um cachorro. Porque ele acorda de manhã. Ah, tem que chamar de servente. Assovia pra chamar o cachorro. O cachorro chega do lado da cama, ele passa a mão. Tá molhado? Dia de São Pedreiro. Ah, não tá molhado? Aí é um meteorologista, é o cachorro. Não precisa nem levantar. Não. Se o cachorro colou na relva. Foda-se. Úmida. Se ele achou água, que eu não deixo água pra ele beber, então tá chovendo. Pode ser. Se o cachorro tá vivo, ou alimentaram e deram água. O pedreiro morre. Mora em Americana, mas trabalha em São Paulo. Tá chovendo em Americana? Ele não vai. Exato. Não, vou sair, tá. Porque tá chovendo? Todo mundo sabe que chuva é universal, chove em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. E ele tem uma bicicleta, como que ele vai chegar em São Paulo chovendo, caralho? Exato. Isso aí foi erro do contratante que não perguntou se ele tinha carro. É isso aí. Não é erro dele. O contratante desse tem que pagar o dia mesmo. Existe também, queria ressaltar aí, o capítulo 19, na página 1215. O que ocorre? tá, tudo bem. Do volume 2? O manual do jovem pedreiro diz que nenhum pedreiro entregará uma ferramenta limpa ao final do dia, a não ser que aquela ferramenta seja dele. Ele para as três para começar a limpar a ferramenta. Daí ele tem aquelas 5 horinhas ali de dedicação, lubrificação, lixagem. Ele tem que estar com a ferramenta boa para trabalhar. Exato. Se for a dele. Então, aí. Agora, se a ferramenta não é dele, se a ferramenta é da obra, do patrão, aí ele tá com força. Não, ela tá chuchada no concreto seco. Ele faz um enorme balde de concreto e joga todo. Mas é pra não levar. Ao fim do dia, joga todas lá dentro. Se secar, secou. No outro dia, ele quer uma ferramenta limpa. E torce pra ele não ter usado o martelete, senão ele não vai ter com o que quebrar. Exato. Joga até a bitoneira lá dentro do negócio. Ele bate tudo e joga dentro da bitoneira. Mas pra guardar. Ele faz isso porque é mau caráter? Não. Ele faz isso. Primeiro porque tá no manual. Isso. Mas por que tá no manual? Porque ferramenta limpa é indício de que pedreiro não trabalhou. Exato. Você tem que mostrar pro chefe que trabalhou, rapaz. Então o chefe vai procurar lá as ferramentas no final do dia, tudo sujo, tudo... Tudo um cu de boi ali. O cara falou, trabalharam pra caralho. Ainda bem que não deu andamento nenhum na obra, mas... A obra tá igual se pá, voltou 2 semanas, mas pelo menos... Mas trabalharam em algum lugar. Eu não sei nem onde eles usaram o concreto, que tá no acabamento, sabe? Já era pra tá pintando essa porra aí. Mas lembrando que o importante é que isso quem faz é o pedreiro. Se isso acontece ao contrário... O empregador dá uma ferramenta suja, ele leva uma encaibrada. Não, pô. Todo dia uma ferramenta limpa. Onde já se viu o pedreiro pegar uma ferramenta suja? O cara não é suja, cachorro, véio. Não, rapaz. O cara não é meteorologista, não. Filho, ele não é servente, não, pô. Você é louco? Você é louco. Filho. Como que ele vai trabalhar ali com uma colher de pedreiro no cantinho ali, com sujo de cimento, rapaz? E tá cheio de gente que não faz nada. Tem engenheiro, arquiteto, dono da obra. Esse cara não limpa a porra de uma ferramenta? Esse cara não trabalha, pô. Caralho. Técnico, estagiário. O que estagiário faz, gente? É limpar ferramenta. E outra, tem aquele monte de papel lá com desenho da obra ali, que serve pra quê? Pra limpar os cantinhos da ferramenta. Não vai usar mesmo? Ele já claro sabe o que vai fazer. Tá na cabeça dele. Vai de toalha de mesa na hora da marmita. O problema é que às vezes tá na cabeça de 10 pedreiros, cada um pensando de um jeito. Né? No final emenda tudo. Vamos fazer um telhado. Faz a fusão. Aqui acho que é telhado, não tem mais jeito. Tá no alto telhado. Precisa, Ganso. Não, você quer não. Então é isso. Você que quer ser um jovem pedreiro, ferramenta suja no fim do dia. Não importa o que você fez. Suja todas as suas. Se é sua, tem que estar luz. Tem que parecer um espelho. Você pode pôr no showroom e alguém vai comprar. Tão boa. Se é sua, a obra vai até 5 horas da tarde. Depois do almoço ali, 11 horas, você já para, tira os cabos pra lixar, pra limpar, spray de prata, manda cromar a ferramenta. Aquela colher de pedreiro que tá até afiada, dá pra sentar tijolo e depois cascar uma laranja. Perigoso nem usar pra sentar tijolo, perigoso cortar o tijolo. É bom nem usar a dele, então. Não, mas você vê que às vezes o pedreiro tá quebrando o tijolo, não tá cortando, porque tá cega. Então às vezes a dele é melhor ele pegar um cordão, fazer um colar com a dele. Um amuleto. Usar da obra. Dança comigo, mãos pra cima, mexendo a cintura. Dança comigo, dança comigo. Não é o chorume, não. É meu pipi. Lalaia, lalaia, lalaia, lalaia. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba faço. Minha tristeza se torna um alegre cantar. É que carrego o samba bem dentro do peito. Sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na hora. Uma pergunta a vocês que são todos entendidos do mundo da pedreiragem. E eu não sou entendido, não, só li o manual 3 vezes. Ah, então nem dá pra entender então, tudo. Sei mais a teoria. A teoria, pelo menos. E você, Pino, que é da caminhonagem também? O servente de pedreiro está pro pedreiro assim como o boleiro está pro caminhoneiro ou é o chapa pro caminhoneiro? Acho que é não chapa. É tão humano assim, não. Não é tão humano? Ele não é tão humanizado assim. O chapa está para o caminhoneiro. O chapa pro caminhoneiro igual é, o servente está pro pedreiro. Eu acho que assim, tá. Dentro da hierarquia da cabeça do pedreiro... É o pedreiro contra o mundo, né? Claro! Nada pra ele. Aí, que é isso? Na verdade, é o todo mundo... Todo mundo conspirando contra ele. Exato, todo mundo... Ele tem que viver... Ele tem que viver. Ele tem que fazer o dele. Exato. Mas você tem ali o servente, você tem as ferramentas, a carriola, aí o cachorro dele, entendeu? Sim. Aí tem aquela bichinha que vai na obra. Que às vezes é um engenheiro. Que todo mundo come, mas ninguém admite que come. Normalmente é arquiteto, pode ser engenheiro. Não, é verdade. O arquiteto ele tá mais pra esse lado. É bichinha da obra, O mundo tá ali pra servir ele. É, sim. Entendeu? Pra ele... Todos os outros são serventes. É o pedreiro contra o mundo. Inclusive o dono da obra que serve ele com o dinheiro pra ele continuar sendo pedreiro. Então pra ele, todo mundo é servente. Tem um jeito de você entender certinho como que funciona a comparação. Pensa na história dos três porquinhos. Muito bem. Sim. O servente é o porquinho que fez com de palha. Muito só bem. Faz merda. Aí vem o pedreiro que é o que faz o de madeira, que sustenta um pouquinho, mas também é uma bosta. E o mestre de obra é o que faz de alvenaria. E o lobo mau sempre quem é? O engenheiro. Que manda derrubar tudo. Manda derrubar tudo. Testar a chaminé, ver se tá funcionando. Pensando nos três porquinhos, você fala, o servente na obra é aquele porquinho que era melhor ter virado bacon. Que virou bacon, né? Deveria ter virado bacon. Alguns deles viram. Né? Que, já que o pedreiro é o de que fez... De bacon a vida. Então. Sim. O pessoal ficou bem contente com isso. Eu tô isso pra que ele morra. Mas se o pedreiro é o porquinho que fez o de madeira, quer dizer que ele acha relaxado o servente que fez de palha e acha exagerado o mestre de obra que fez de alvenaria. Sim, exatamente. Porque ele fala, o ideal é madeira. E ele ainda usa o argumento que nos Estados Unidos é tudo madeira. Exato. Aí, ó. Apesar de ele nem saber o que é Estados Unidos. Nem madeira. Ele chama de tauba. É tauba. Eu fiz aqui a cunzinha de tauba. Lá nos Estados Unidos é assim, mas ele acha que Estados Unidos é a outra obra que ele pegou e também fez de madeira. Na Avenida Estados Unidos. E não tá terminado. Mas vai terminar agora aí em 2025. Tá pra acabar. Ele só tá esperando receber mais 10 mil de adiantamento. Mas é entendi, isso. Entendi. Acho que ficou bem claro. Ficou, né? Muito claro. Anderson Negão, você trouxe alguma coisa aí pra falar? Não falou nada até agora. Trouxe a Lidiane, né? Trouxe a Lidiane. Esse cara, a campanha do Choro Mosca aí dele, tá certo agora. Ele fala, agora eu trago, quando eu não... Enquanto tá ganhando. Quando eu não sei o que falar, eu trago pessoas que sabem. Porra, você que tá ganhando. O cara é malandro. Eu sou assim. Me tirou lá de BH. Você vai tirar o Fred do ataque depois que ele te garantir uma Copa das Confederações? Não, claro que não. Deixa lá. Você vai tirar o Arrascaeta depois que fez o bicampeonato da Copa do Brasil, do Cruzeirão, não vai. Não, do Campeonato de Bote. Ela tá Campeonato Brasileiro de Bote. Foi jogado por pedreiros, né? Claro. Você vai tirar o Esteves Trabalho, depois que ele entregou a tua cozinha de tal? Cozinha! Desculpa! E aí, Anderson, né, você também, como eu, é apenas um teórico, né? Sim, sim. Apesar de eu ainda serei citado no Manual do Jovem Pedreiro quando a Revolução da Espuma Expansiva chegar. Ah, você é um ridículo, saiba você. Eu eu não sigo o manual, eu vou aí pela minha orientação. Você é o manual, então, o próprio manual. Mas sabe quando eu tava ouvindo o episódio da Espuma Expansão, eu falei, caralho, um pedreiro faria isso muito fácil. Muito fácil. E por que dá certo? É. Mas, e quando você teve que refazer lá? Não, porque ele ia receber o dia e daqui a dois meses eu ia chamar ele de volta pra consertar a merda que ele fez. Exato! Tá lá já faz 3 meses, cara. É porque existe alguns materiais que é a solução do pedreiro. É a espuma expansiva, o teflon, o silicone, o rejunte, a massa forte e o kit SOS pra ralo. Olha aí. Sinal de funcionar o PU. É PU, é o silicone, mas... É a fita crepe pro cinema, rapaz. Claro. Tudo funciona com fita crepe no cinema. Não existiria cinema sem fita crepe. É. Faltou só uma coisinha aí no cinto de utilidades, o servente. É verdade. Mas e aí, Anderson Legal? Pistola de silicone não é seu pênis enorme, não. Jogando apesar de só ficar duro quando tá cheio de silicone. Às vezes eu injeto. Industrial. Mas a gente tá falando de drogas aqui também, peraí. Por questão de massagem. É isso aí. Puta pemba grossa, bicho. Dura o tempo todo. É, tem que tentar dar uma aliviada. Tem que dar um jeito. Eu tô vendo aqui, capítulo 2, anexo 3, página 5. Pouco confuso pra mim, mas... Pedreiros autônomos. Esses dias a gente passou lá na frente da sua casa pra buscar você. Tacamos um saco de bosta lá dentro e fugimos. Era isso que você ia falar? Sim, tacamos mesmo. Escrito filhote no rótulo. Lembrando que isso aí também pode ser chamado de pombo que avua. Mas não era isso que eu ia falar. Tá. Era que tinha um cara sentando piso lá, um pedreiro sentando piso na sua casa. É. E tá lá até hoje. Tá bom. Morando lá. Ele vai fazer parte da família. É uma das regras dos pedreiros autônomos. O prazo é o que dou. Se eu der. E mesmo se eu der, não vai ser aquele. É uma estimativa. Mas bem rasa. Tá desde abril em casa fazendo um cômodo? Mas, tá! Mano. Puta cômodo, aliás. É o cômodo dele agora, porque vira um cômodo, começa a ser chamado pelo nome do pedreiro. Ah, tá ali no quarto do Jorginho ali. Ah, tá lá no cômodo do Vagnão, vai lá. Mas o que meu videogame tá fazendo lá? Ele joga. Não, lógico. Ué. Não, a casa vai ter que dele. Às vezes, claro. Não, ele leva tá o que precisar. Tá testando a parte elétrica. Ele ameaçou demorar mais 2 meses pra entregar o cômodo. Se não liberasse o videogame. Você virou um refém dele ali, né? É porque pedreiro, quando ele chega na meta, ele dobra a meta. Olha aí. Mas eu vejo vocês criticando... Não é crítica, não. É o prazo de pedreiro. Mas você tem que entender que o prazo do pedreiro, ele não segue o tempo cronológico. É, porque quando ele fala assim, o cara fala, quanto que vai demorar pra reformar esse banheiro? Ele fala assim, 60 dias. Mas não é 60 dias corridos. Não, 60 não. Dias de trabalho. Não, mais ou menos aí, 7 anos. Trabalhou 2 horas. Falta ainda muitas horas. Pode ter passado 3 dias. Exatamente. E tem uma coisa. Quando o cara te fala, 60 dias, você está partindo do pressuposto que ele sabe contar até 60. Às vezes ele fala um número que ele achou bonito. Que ele aprendeu na cabeça dele. Tá trucada. Exato. E tem mais. Pedreiro é humilde. Exato. Quem deu o prazo fui eu. Ele fala, me enganei. Era 600. Você esqueceu de colocar um zero na frente, caralho. Eu sou humano. Você nunca errou, filha da puta. Mais 10 mil na obra. Pela discussão aí. Porque senão ele não volta. Não. Se falar que não errou, eu digo que errou. Me contratou pra fazer a obra. E os pedreiros são unidos. Outros pedreiros não pegam pra fazer aquela obra. E se pegar, é mais 60 dias. O Jorginho começou, eu não boto a mão. Porque a lista de obra de quem tá fazendo tá em todos os botecos. Exato. E o cara, olha, o Jorginho pegou, não. Só, o Jorginho só faz cagada, porque ele tenta desestabilizar outro pedreiro, mas ajuda. Então não põe a mão. Já começou errado. Pra terminar isso é 80 dias. Daí o cara que contratou já fala, não, mas peraí. Mas era 60. Agora é 80 e o dobro do preço. 80 dias que isso dá 1.920 horas de trabalho. Exatamente. Ele tem esse prazo. Ele é que se botar prazo. No calendário dá 2 anos. Então, se for verão que chove todo dia, apesar da obra ser interna, acabou. É a estação do São Pedreiro. Não, mas a umidade do ar interfere. Sem contar que ele tem... por contrato, na segunda-feira chegar 2 horas da tarde e na sexta-feira sair antes do almoço. É. Mas, por contrato. Isso aí é o básico lembrando, de que toda profissão deve ter. Lembrando que pedreiro almoça 10 horas da manhã. Sim. Quando almoça tarde. Isso. Atrasou o rango. Mas continue. Tem aqui a cláusula de quando termina a obra. Se você receber tudo o que foi acordado com o contratante, acabou a obra. Ah, sim. Exatamente. Ele bate, aquele, ele bate o prego e ele fala, ah, pronto, acabou. Acabou. Opa, acabou. Recebi, isso, acabou. Então não veio mais, viu? Pagou tudo e então tudo. Então falou... A culpa é dele, porque se você pagou tudo, você já tá satisfeito. Na sua cabeça, mas tá isso pronto. Aí é igual... Isso é o básico. Isso é o básico. Até em fast food, assim, você pagou, você come. Sim. Entendeu? Exato. Pedreiro é a mesma coisa. Você não... pagou, quer dizer que ele já fez. Quem vai pagar... Por que você pagou? Quem é louco de pagar antes de terminar a obra? Entendeu? Então, tem razão. Na cabeça dele, ele já deve ter feito. Ele tá bêbado, não vai lembrar mesmo? Ele ainda vai achar que você entrou lá e quebrou tudo. Eu só sujei as ferramentas e já recebi. Ele vai entrar com. Ele vai achar que o Amauri pegou a obra que ele tava fazendo e desfez o que ele fez. Porque o Amauri é filha da puta. Cobra mais dias e 20 mil a mais a obra. O Amauri gosta de fazer pré-gambiarra. Não. Recurso técnico auxiliar. Não é gambiarra. Adaptação técnica pessoal. Isso. E o que mais, Lidiane, que você trouxe aí? Bom, eu trouxe latas de tintas serão o seu banheiro. Por quê? Porque descer 20 andares na escada pra ir até o refeitório, o banheiro lá fazer as necessidades, é perca de tempo. Peraí, descer 20 escadas pra ir usar uma lata de tinta. Não, eu uso isso, mano. Não compensa. E quando enche, joga ele lá de cima. Exato. Foda-se quem tá debaixo. Não sou eu que tô embaixo, eu não tenho pressão alta, pô. É louco. Eu trabalho em cima. Exato. Não, mas pode ser aplicado como uma evolução do pombo que avô. Sim. Claro. É o homem de ferro que avô. Pomba de ferro. Lá embaixo. Pomba de ferro. Margaret Thatcher. O problema, né? É quando você joga, o problema é quando você joga a lata de lá de cima e a pomba gira. Né? Porque pedreiro é meio macumbeiro também. Todo pedreiro... Pra ver se acaba, pra ver se chove. Torcendo pra chover. Sim, sim. Isso a gente chega a uma dúvida nesse capítulo. Wesley Zop, você era pedreiro? Já fui pedreiro, sim. Mas já fui, não. Já fui servente, não vou mentir. Servente. Servente não pode cagar pedreiro. Na lata. Não é trabalho artesão feudal, não, que a profissão vai passando. Quem dera fosse, não, viu? Não, você ainda é servente. Mas você foi um bom servente? Cara, eu acho que sim, porque eu tinha que ir todo dia lá na obra que ele tava. Não, mas isso daí não quer dizer na nada. Na minha cabeça, eu era bom servente. Sujar as ferramentas, né? Sim. Queria trazer aqui uma coisa que é muito importante. Talvez... Exame de DST regular. Sim. Isso é importante. Mas uma coisa que muita gente tem dúvida, que é trazer aqui o glossário dos pedreiros. Importante. Porque tem muitas palavras e termos que são muito técnicos. Fale as principais. Não vamos falar todas. Não vai falar todas elas. Senão é um mini curso de 40 horas aqui pra vocês perguntarem, eu e Lidiane respondemos também. O que significa abóbora? Todas as palavras do dicionário. Sei lá. Como que eles chamam Abraão? Tauba, né? Cabelo. É bom vocês terem um exemplo, viu? Senão vai ficar longe. Vocês falar e a gente tentar adivinhar. Isso, isso. Boa, vai. Bacalhau. Bacalhau? Um peixe. Um peixe, que mais você come um peixe sem cabeça. Um peixe sem cabeça, igual mula. Próximo, essa aí foi muito não, fácil. Não, tá errado. Não, pera aí. Claro que é, pô. Bacalhau é uma bucha de saco de cimento que a gente coloca no concreto quando ele vaza. Não, na forma. A gente falou em outras palavras, mas quisemos dizer isso daí. Provavelmente feito de peixe. Bucha de peixe. Cama de peixe. A gente come na sexta-feira, Sandra. De qualquer maneira. Então, ou come a bucha ou come o bacalhau. Não, tem uma expressão que é muito utilizada, né? Quando tá ali no fim da obra e tal, teve alguma reunião, o pedreiro veio pra você e fala, dormiu a nota. Dormiu a nota. Dormiu a nota. Dormiu a nota, quer dizer, vamos só negar essa obra aqui. O Debrecht fazia muito. O Debrecht dorme muita nota. Não. Essa daí tava fácil. Não, essa tá fácil. Se você for dormir a nota. Dormiu a nota. Mas daí você vai estar criando provas contra você mesmo, que você não tá trabalhando. Mas você tem direito. Buscando na planta o sonho. E é importante pra você saber quantas horas trabalhadas tem pra você descontar do prazo que você deu. Então é isso. Na verdade, dormiu a nota e que tá tudo pronto, tudo ok. É o que o Negão falou, dormiu a nota ali, ó, pôs em cima a nota, dormiu. Dormiu a nota, tá feito, tá pronto. Então acertamos. Acertamos, estamos bem nessa. Por enquanto 100% de acerto. Galgar. A galgar é buscar. Buscar. Alcançar. É, içar. Içar voos. É. Ah, estou galgando. É, ó, quem sabe um dia eu chego a pedreiro. É. Medir. Mais ou menos o que a gente pensa. Você tá medindo o sucesso. Você mede o sucesso. Galga essa parede aí pra mim. É pra medir a parede. Aí, ó, tá vendo? Você vai levantar a parede. Você mede o status que você tá hoje em dia e onde você quer chegar. Exato. Então é o que a gente falou. Acertamos. 100%. Continuamos 100%. Por enquanto, 100%. O pedreiro liga lá no escritório e fala assim, ó, tô precisando dar um isso mesmo. Dá o quê? Dá o quê? Dá um isso mesmo. É isso aí. Dá um isso mesmo? Ele o que aconteceu? Isso mesmo. Deu o cu na obra. Que pedreiro dá o cu na obra. E daí? E daí? E criaram um boato. Boato. Falando que ele pôs peruquinha, maquiagem. Ele fala, é isso mesmo. E aí o pessoal quer mandar embora, e o patrão ficava, ele ligou lá, porque melhor você falar pro patrão o erro que você cometeu, claro, que foi dar o cu filmando, fazendo live, e aí você já intercepta antes que chegue o burburinho. O burburinho é o pior. Daí, quando chega lá o burburinho. Não precisa. Dizendo é isso mesmo. O patrão é aquele pedreiro anão, filha da puta, fofoqueiro. Exato. Que coloca lá, mestre de obra enrabando princesinha. E é você lá. Então você já vai lá e já posta no Facebook. Exato. Durmo com meninos. Exato. E acordo comendo homem. Tá vendo? E aí, irmão? É isso, acertamos? É. Não, dá um isso mesmo é fazer uma reunião. Porque daí você mostra ali, foi o que a gente falou. Você mostra ali, tá certo. Daí fala, é isso mesmo. Exatamente o que a gente falou. Se você falar que não tá certo, ele não vai aceitar e vai continuar fazendo do jeito dele. Claro que tá certo. Foi exatamente o que a gente falou. Na verdade, a reunião é essa ligação. Nós vamos gabaritar aqui. Enquanto só acerta. Bicheira. Bicheira é aquela véia que não dá pra comer nem fuder. Aquela que vende jogo do bicho, sai já sorteado. Aquela que tem quatro calcanhar fudidos. As rachaduras do calcanhar vem até a buceta. Que é contra o cotovelo também com rachada. A pele parece o sertão nordestino de tão rachado. Essa pele de tartaruga, bicho. Então, aí vai ser bicheira. Não dá pra comer. Acertamos, claro. Não, bicheira é quando você faz a laje ou qualquer outro... De concreto, e ele fica com a armação exposta. Foi o que a gente falou. Exatamente aí. Uma velha com a armação exposta. Tá tendo a chuva. Não dá pra comer. Mostrou tudo as armações. Mostrou a racha. Tava no calcanhar até na racha. Bicheira, foi meio nojento. Foi o que a gente falou, acertamos. 5-0. Tem aqui é um micro-ondas. Um aparelho eletrodoméstico. Pra aquecer a comida do peixe. Começou a ficar popular na década de 90, aí, depois dos anos 2000. Algumas reportagens do Fantástico falavam que poderia dar câncer no micro-ondas, porque ele trabalha com radiação. Mas dá, né? E muita gente que pegou câncer também tinha micro-ondas na casa. Exato. Isso é verdade. E o Anderson pegou aquele câncer na próstata, colocando o saco no micro-ondas. Mas eu já falei que é estética. Pra aliviar também. Parece um câncer de estética. A próstata dele tá parecendo um motor de mobilete agora. Não, melhorou não, agora. Pelo tamanho, mas pelo barulho. Na subida, bicho. Pela pulsada que dá ali. Mas subiu uma escada. Três degraus ali, bicho. Nossa. Só parece o escapamento da mobilete. Ainda vai virar uma Honda Bis, vocês vão. Muito quem dera. Muito bem, isso é micro-ondas. Sabe aquela caixa que você tem pra misturar massa? Maceira. Isso. Eles vão encher ela de água, vão colocar dois fios lá e ligar na tomada. Aquilo é um micro-ondas. Pra esquentar a marmita. Pra esquentar a marmita. Faz uma resistência pra esquentar a marmita. Né? Exatamente. Mas aí é até melhor que micro-ondas, porque pode ir marmita de metal. Micro-ondas. É. Exato. E dá pra esquentar várias de uma vez, micro-ondas. Só e se você achar bonito e for botar a mão, vai tomar um choque do caralho. Ah, que da hora. Talvez é até morrer, choque. Né? Talvez até morrer. Isso. E quem sabe, né? Eu não vejo como isso dá câncer. Não isso não vai dar câncer. Isso não. Nem... Isso vai cauterizar o câncer que você tem. Daí você queima aí as suas bolas e resolve a próstata. Daí você fica só com duas. Mais dois, Glossa. Quando ele fala assim, isso aqui tá meio embucetado. Pô. Não, aí tá fácil demais. Buceta. Que tá lubrificado, que é uma coisa bem lubrificada. Tá uma delícia. Tá água na boca. Tem que chegar lambendo. É. Ou uma parede que precisa dar 3 demão de tinta, aí, assim, que você vai passando a brocha. Vai ter aquela linguada. É isso, só pode ser. Não, é porque tá difícil, tá complicado. Buceta é um negócio muito complicado pro pedreiro, entendeu? Negócio dele é cu. O negócio dele é cu. Ele falou, isso aí tá cu, isso aí tá legal. É só um caminho reto. Quando ele fala, pô, tu tá embucetado, bicho, é que tá muito difícil pra ele. Aí tem então fazer muita coisa. Então acertamos, porque é difícil você lamber uma parede. É difícil... Não, lamber o cu é fácil. Não. É até obrigação. É até mais fácil do que lamber uma buceta. Buceta tem várias. É verdade. Cu é unissex. E é menorzinho também. Exato. Em alguns casos. Depende. E aí, o último? Eu tenho o pé de pano. Pé de pano, cavalo. Do pica-pau. Às vezes o pedreiro na área rural não vai de bicicleta, que é muito morro. Vai de cavalo. Sim, cavalo branco. Aquele cavalo porque é muito ele quer sujar o cavalo pra mostrar que o cavalo também trabalha na obra. E aí ele pode cobrar até um salário a mais pro cavalo. 10 mil tá a mais. Aí na lógico. Não. Pé de pano é aquele pedreiro filho da puta que comeu a mulher do coleguinha. Ah, o Amaury. Porque foi um cavalo. Exato. Um talarico filho da puta. Exato. Mas a mulher que traiu o cara batia nele. Então, por isso, ele é chamado de resto de onça. Que ela é a dona onça. Ela é o resto de onça. Tá. Muito bem. Eu gostei. Fala, mas acertamos todos. É até fácil. O pessoal fala que é outro mundo, mas nem é. Mas se bem que lemos o manual. Ah, então... bom, tem esse. Essa queria falar aqui sobre métricas também, matemática, já que falamos da. Medidas antropométricas. Exato, já que falamos da língua portuguesa, por que não falar então da linguagem matemática? O método de arredondamento. Do pedreiro. Boa! Ele parte ali de um arredondamento. Não existem medidas quebradas. Jamais. Exato. E outra, não existem medidas exatas também. Não, mas precisa ter. Construção civil não é uma ciência exata. Não, é humana. É humana. É uma escultura. Exato. É artesanato. Então, ele, o pedreiro, e é muito difícil aí, você vê... O pedreiro ou ele erra, aliás, ou ele arredonda muito pra cima a quantidade de material. Não muito quantidade... pra cima, ideal. Porque a perda dele não é 10%, é 100%. Ou ele arredonda muito pra baixo, você tem que comprar 3 vezes o material. 3 vezes por dia, que é o que acontece em casa. É que nesse caso ele vê que a finança não é muito boa, então ele pede parcelado. Então, aí ele tem um sistema de arredondamento aí que é um desvio padrão bem... Do mercado. Bem enxuto, bem enxuto. Aí que ele consegue pegar aí 30, 40% a menos ou a mais do que precisa de material ou em dias e coisas desse tipo. E tem a ver com a índole, né? Tem a ver com a índole. Ah, sim. O pedreiro tem boa índole. ou ele não quer que falte, então ele pede a mais. Ou ele quer fazer o máximo com o mínimo. Então ele pede ali o mínimo possível. Exato. Ou senão ele olha assim a casa da vizinha e fala assim, não, ali tá muito ruim, eu vou dar uma ajuda na vizinha. Começa a construir na vizinha também com você. Ou pegando. Ele pensa, eu vou fazer esse banheirinho aqui, mas daqui 6 anos você é chamado de novo, então já vou pedir material pra daqui 6 anos. Mas ele, se você não guardou ou não lembrou que ele guardou pra você sem te falar, a culpa é sua. O pedreiro, ele pede ali aquele material mínimo, que daí quando ele vai abrir o saco de cimento, deu aquele ventinho, saiu 10 gramas aí, agora já não vai dar. Agora não vai mais 3 sacos. Ficou uma gota de suor dele e estragou o cimento. Ah, filha da puta. Ou senão, o cara lá no fundo molhou a massa e caiu no meu saco de cimento. Não vai dar. Não vai dar. Ah, leva embora isso aqui, Juarez. Leva embora. Que isso aqui não presta mais. Gabriel falou de medidas antropométricas. Que é, acho que usando as partes do corpo. Isso. Quantos pênis medem essa parede? Ele vai medir. Por isso que o pedreiro sabe o tamanho do pênis. Tem que saber. Um do outro antes de começar a obra. O dele ele filinha, não sabe. Ele faz uma filinha medindo o pênis, um no toba do outro, pra ver quanto mede a parede. Qual que é maior, ó, a medida vai ser aqui do Fernandão aí, 40 centímetros aí. Todo mundo chupar pra decorar. Vai pra decorar, todo dia chegando mais cedo aqui pra nós saber como que é. Isso porque ele manja a rola do coleguinha no vestiário. Manja de saber. E dá apelido, tipo minhoca branca. Por isso que quando... Deixa minhoca branca. Oh, o pedreiro, ele faz propagandas... Assim. Às vezes sim, tem que fazer, não, mas pelo marketing pessoal. Mas é o que eu ia falar, ele faz a propaganda voluntariamente das casas de construção usando o boné. Você acha que o Neymar faz propaganda voluntariamente? Estou perguntando do pedreiro, não do Neymar. Você acha que o Neymar, ele veste lá a camisa ali voluntariamente? Ele ganha da loja de construção uma porcentagem. Ou ele ganha pela indicação de toda hora ter que comprar material lá naquela loja. Mas aí estamos falando de pedreiros modelos, né? Não, claro. Modelos. Ele lá, camisa xadrez aberta, pelos brancos saídos, short jeans. Boné da casa de construção do Vagnão. Não é nem que ele ganha, ele recupera do orçamento que ele deu com 10 mil a mais. Não é que ele ganha. O pedreiro não ganha nada, não. Ele tem que trabalhar por cada centavo, rapaz. E daí ele recebe, você quer dizer. Parece que o universo dá pra ele quando e você outro. Fala assim. E outro. Quando o cara chega lá, com o orçamento do Vagnão, Diógenes já olha lá. Ah, quem tá nessa obra aqui é o Amauri. Sim, então já sabe. Já manda um buquifado as coisas do Amauri, às vezes até umas drogas ali que o Amauri trafica ali na construção. Mas não é, daí é questão de empreendimento. Não, mas já é tudo acordado isso aí. Tá. Não, eu queria saber disso. A gente tem aqui no manual, no capítulo 3, página 357. Ué, é verdade. abre aí. Anexo 2. Tá falando sobre o almoço do pedreiro. Ele tem que almoçar em 15 minutos pra dormir em 45 no mínimo. É, sim, lógico. Fazer a congestão. No mínimo. Fazer aquela congestionada. E a cama dele é o seguinte. É papelão ou saco de massa. Não, a estopa é o travesseiro. E quando... Ou proteção de piso também, porque é fofinho. Também sim, já dormiu na proteção de piso. E se tiver muito frio ou tiver, assim, chovendo... Aí veste uma camisa. Se tiver muito frio, ele veste a camisa. Se ele não... uma camiseta de vereador. Né? Ou uma lona preta, claro. Ou uma lona preta. Por isso que quando o empreiteiro fala assim, cara, você só tá dando trabalho pra construtor, você tem que vestir a camisa. Ele fala, mas tá calor. Vou vestir camisa pra quê? Tá em 9 graus, você tá louco? E aí vem os equipamentos de proteção. Chinelo havaiana pra não cair massa entre o dedão do pé e o dedo indicador. Porque se cair massa ali entre o dedão do pé, aí não, acabou o dia. Aposentadoria por invalidade. Então o cara tem que pagar o resto da vida ali pra ele. O cara se sente. Acidente de trabalho. É depressão. O cara, 30 anos de pedreiro foi cair massa no meio do dedão do pé. Os outros ele não sente porque já tem massa entre os outros dedos. Mas ali, rapaz, não tem. Ali a sensibilidade, né? Exato. Um short pra ele conseguir limpar as mãos. Então tem que dar um bom short. Até meia coxa ali, então. Exato, até meia coxa. Grosso. Se tiver acima do joelho é melhor porque dá flexibilidade. Sim. E aí já garante um charme também, se ele for. O pedreiro modelo. Sim. A falta de camisa pra já garantir um bronzeamento saudável, porque ele precisa de vitamina D. Pode ser admissível aquela regatinha P pro Jorjão que veste GG. Sim. Aquele abadá velho. É, né? Abadá. Segunda pele, né? Exato. Que você vê que aqui em cima, no ombro, é branco, mas o resto é amarelo. Então você já entende como foi tingido. É olhos corporais. Exato. Um boné pra proteger a muleira, né? Um boné. É o paieiro. Paieiro, aquele paieiro velho. Sim, é que verdade. Quando tem que pôr capacete, ele põe o paieiro e depois o capacete. Exato. Ele não vai tirar o paieiro. Não, você é louco. E outra, quando tem que pôr o capacete, ele não põe também. Por quê? Porque ele já tá com o chapéu de malha. Porque às vezes ele usa como banheiro. Porque tava sem lata. Não chegou ainda na... A tubulação hidráulica. Só que o que acontece? Às vezes ele pensa também, se eu tô fazendo uma função que eu preciso de um capacete pra proteger minha cabeça, o capacete não vai proteger nada, então melhor manter o boné e garantir o patrocinador. O sol protege. Mas o Wagner não fica triste. Né? E você já pôs um capacete no sol, sua cabeça fica toda suada, rapaz. Agora o boné não. Boné não. Boné. E outra, se ele tá na obra, cai uma ferramenta, sei lá, de cima na cabeça dele e ele tá de capacete, ele nem vai se afastar. Exato. Então é melhor não deixar uma desgraça. E outra, existe um perigo também. Se cai uma ferramenta na cabeça dele, bate no capacete, ele não sente, é capaz dele não pegar aquela ferramenta pra ele. Ele não sentiu, né? Todo mundo sabe que quando você tá na construção, a ferramenta cai em você, automaticamente ela se torna sua. Ela é sua. Ou pelo menos tem que pegar e sujar ela. Ela tem seu sangue, né? Ela tem seu sangue, é sua. Essa aqui sempre foi minha, essa ferramenta. É, minha filha tem meu sangue. A mesma coisa acontece se você achar uma ferramenta sem dono, 30 centímetros perto da ferramenta, aquela possa ser sua também. Você que achou? O cara descuidou ali, rapaz. 31 então, centímetros já é muito. Já, 31 centímetros, o cara não, já abandonou a ferramenta. Já abandonou. Seu coleguinha saiu pra usar a lata, não, perdeu a ferramenta. Leva a ferramenta. Leva a ferramenta pra usar a lata. Exato. Claro. Não vai perder. E quando ele vier pra buscar a ferramenta, você pega a lata. Exato. Muito bem. Faltou a meia no pau pra proteger o instrumento de medição. É, caralho. Como a assim? Meia no pau. A trena você guarda dentro. Do exato. Dentro da caixinha. Não pode esquecer, então, tem a meia no pau, é verdade. E a meia no outro pé, pra tirar o cheiro ruim. A meia. Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo samba e ninguém se cansa. Pois minha casa é casa de bamba. Pois minha casa é casa de bamba. Macumba lá na minha casa, tem galinha preta, gente de ladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha, canjiquinha pra comer. Mas ladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer. Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre. Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre. Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo samba e ninguém se cansa. Pois minha casa é casa de bamba. Pois minha casa é casa de bamba. Pois minha casa é casa de bamba. Pois minha casa é casa de bamba. Pois minha casa é casa de bamba. It's cool, guys! Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar. Segura malandro, pra fazer a cabeça tem ó. Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem ó. É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão. O cigarro é vício ou é só um... Ele tem que estar tá fumando ali pra mostrar você que ele é o pedreiro. Você acha que o cowboy americano, velho oeste, fumava por vício ou porque ficava bonito em cima do cavalo? Porque fica bonito em cima do cavalo. É a mesma coisa, ah, rapaz. Ah, então ele fica bonito. Pedreiro, imagina aqueles 30 pedreiros em cima de uma obra lá, lá no alto. Sim. Fumando, não fica coisa mais linda? Não, fica sexo até. Não, mas eu quero saber se o servente também tem que fumar ou não, ele não pode ainda. Não, ele não, servente não pode pitar. Ele não tem o direito de fumar. Não, ele pode mastigar fumo. Ah. Servente não pode pitar. Ele pode pegar guimba. E a guimba ele pode. Bituca ele pode pegar. Mas mastigar, ele não pode acender. Pode acender, não. Pode acender. Mas se ainda tiver com a chaminha, ele pode dar. Mas aí ele tem que mastigar pra falar que tava mastigando. Se alguém vê, já cai. Imagina. 20 andares, caiu. Caiu na areia. Na areia, deu sorte que ainda tem chaminha. Se o cara tem uma tragadinha. Mas que tragada, nem chega a tragar. Imagina aqueles 40 serventes parecendo zumbi. Não, ainda mais se é aquele cigarro de palha que se você tirou da boca, já apagou, né? Aquele lá nunca vai estar aceso. Esse daí é regra nas obras de Minas Gerais. Minas Gerais só pode fumar o paieiro. Só cigarro de palha, claro. O paiol, como vocês conhecem. Não, palheiro. Por quê? Palheiro. aqui, simplesmente você vira e fala assim, não, eu tô parado aqui porque eu tô acendendo meu cigarro, é porque eu tô atormentando. Tô fechando, tô... Lambiscando. Lambendo a lagartixa. É 3 horas ali pra fazer um cigarro. E, ó, tem que fazer todo um artesanato com cigarro. Tem que tem que estar sempre com cigarro sobrando, porque o engenheiro técnico é um na orelha, né? Mas a questão aí do por que São Paulo... Aí até uma discordância, mas é sindical não no manual, porque o manual só diz que deve fumar pela beleza estética, da obra. Já é permitido fumar o cigarro padrão, convencional? Você que é fumante, como que chama esse cigarro? Eu não sou fumante. Cigarro de filtro. Não é fumante. Só tem cara. Só ando com os maços. Só. Eu só trafico cigarro do Paraguai. Só, só uso cigarro pra pegar mulher fumante na balada. Chama Marlboro. O que que acontece? Derby, né? Marlboro. Cigarro de filtro, o que que acontece? Ele pode... Ele tem aí um vale-tempo, porque se acabou o cigarro, ele pode sair pra comprar. E daí ele volta só no outro dia. E outra? Claro, porque no maço só vem 20 cigarros. Exato. Então não dá pra você fazer até o final, até a hora do almoço ali. Aí o contratante esperto já entrega 40 maços de cigarro pra cada pedreiro todo dia. pra ir durar pelo menos até a hora do almoço. Sim. E se for cigarro de filtro, só pode fumar o Samarino, que vende no centro da cidade. Opa, eu vendo. Vem lá no porta-malas. Bora. Lembrando que na falta do cigarro é admissível um palito de dente. Que pode ser usado ali pra ficar mordendo. E quando o coleguinha ali, o servente, dá uma bobeada, que o rego fica de fora, você joga ali. Isso! Pra mostrar que ele não é pedreiro pra mostrar rego. E aí você tem que sair até o centro da cidade, comprar palito. Outro palito de dente e voltar. O palito de dente, ele supre muito a questão estética. Porque mas de longe, às vezes a pessoa nem sabe o que, que é. Mas o cigarro, na realidade, hoje em dia, numas obras mais modernas, ele tem uma função também relacionada ao tempo. Porque o pedreiro, ele tem uma fase... Ó, isso é novo. Ele tem uma fase muito mental do trabalho. Ele pensa porque muito. Ele tem que pensar no que vai fazer. Ele tá ali sempre sonhando a sua casa. Porque a planta não dá pra você seguir. Não, então você tem que ficar primeiro aqui, ó, a casa é 3D. A planta é 2D, cara. Já começa errado. Tá errado. Quando ele tá com dúvida, ele encosta no canto e tira um cochilo. Ele tem que imaginar. É sonho. Vamos imaginar. E a planta é pequena. Exato. Se ele for colocar os tijolos em cima da planta, vai dar uma casa ali. Exato. Porra. Pode até fazer isso, mas às vezes o cara nem quer pagar a obra depois que ele faz isso. critica que o pedreiro não segue a planta, mas compra alguma coisa nova e não lê o manual. Exato. Então deixa o pedreiro que ele tá certo. E quando o pedreiro pede uma planta em tamanho real, o pessoal acha ridículo ali. Em 3D, hein? É, se fosse pra seguir a planta, você não precisava de um pedreiro. Uma impressão 3D. Pra saber como que tem que ficar. Daí o pessoal acha que ele tá aproveitando, né? Feitas de tijolo, toda. Impressão 3D. Feita de tijolo. Cimento, toda. Pra ver como vai ficar, bro. E a impressora se chama Servente. É só pra ele saber, né, como é que vai ficar. Depois ele bota pra baixo pra saber qual é a intenção. Pra saber qual é a intenção. Vai ficar 20 mil a mais pra ele pôr pra baixo. Pôr pra baixo dá trabalho, claro, bicho. Porra. Mas falando do cigarro aí e o tempo. O cigarro e o tempo é o... Pra é uma nossa... poesia, é uma poesia. Não, o cigarro e o tempo. É o título do capítulo aí. Ah, sim. Capítulo 97, na página 1. Pode... Mas existe uma função porque ele precisa justificar o tempo. E como o patrão, o engenheiro, tá sempre pagando o tempo, quando ele chega, você tem que estar com alguma coisa na mão. Você não pode estar com uma estopa na mão, porque ele vai saber que você estava dormindo. E se não for as suas 3 horas de almoço, fudeu. Então, ele já pega o cigarro e fala, não, eu só vim aqui buscar o isqueiro, entendeu? Se ele só escutou o pessoal chegando, ele já puxa o cigarro. Eu vim pitar. Se ele tá com palito de dente, ele sofre desse lance. Ele não consegue pegar o palito de dente e fala, eu vim acender meu palito de dente. Vim palitar os dentes. Ô, palitar os dentes, você tá comendo, então. Tá comendo. E outra. Aqui tem uma pequena observação no final do capítulo, o cigarro e o tempo, que se o pedreiro pita pelo palito de dente, às vezes o pedreiro não tem dente. E aí, como ele vai dar... O que, que ele tá usando? Entendeu? É um buraco na gengiva. Então é uma coisa aí que tem o pedreiro tem que estar muito bem formado, seu arcabouço mental, porque a vida traz pegadinhas aí pra tentar extinguir essa profissão. E às vezes você vai pitar ali, tipo, você vai pitar o quê? Rapidão ali, 7 cigarros? É o tempo de você, tipo, secar um concreto, secar isso. Ali e tal. Então é tudo uma medição. Então, e às vezes, mas usar o concreto que secou, tem que fazer outro. É, às vezes você nem bate o concreto, pensa lá, vai secar, porque daqui a pouco é meu horário do cigarro. É, vamos lá, então já até descarta aquele ali. joga o saco lá embaixo. É, o servente esperando a guimba, toma uma sacada de cimento. Já fica meio tonto, tenta fumar o saco de cimento. Já é mandado embora. Você vai falar, o que que o cara tá comendo cimento? Aí depois chega o cara e fala, vocês estão comendo meu cimento, caralho? Parece que estão comendo, por tá isso acabando. Por ninguém dessa porra. Aí tá certo. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça queimar. É que o 281 foi afastado, o 16 e o perto demais, deu mole, o bicho pegou. Quando os homens da lei grampeia, o couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. E tô baseado. Vou apertar, mas não vou acender agora. Aí, malandra, se segura, malandro, pra fazer a cabeça queimar. Se liga, malandro. Chegamos ao fim de mais uma apresentação de manual do Jovem Pedreiro, há muito tempo pedido e agora, depois de muito tempo, desmistificado. Claro. Aquela sim. Pessoa que quer se tornar um jovem pedreiro, quer galgar, não no sentido de medir, mas no sentido de se galdinho, projetar. De alcançar, de galdinar. Galdinar, daí fez merda. Né? É, galdinho é o pedreiro que inventou a garganta. Nesse sentido, você aí já sabe as diretrizes, começar... o seu ferramental, a treinar a limpar a ferramenta, a treinar a sujar a ferramenta. A cromar se for sua. Exato. treinar a fumar, treinar a palitar os dentes mesmo sem ter dente e coisas desse tipo. Aprender a usar uma boa bomba de silicone. Exato. Sim. Aprender a bombar onde tiver silicone também. Exato. Chama espanhola. Ser um apaixonado por cu. Sim. Hoje em dia o brasileiro não quer saber de cu mais não, Wesley Zop. Não, mas é molecada, né? Então, molecada é isso. Tem molecada que nunca chupou um cu aí. Exato. Que quer pagar de pedreirão. De glota. Exato. Um cu sobrando fica perguntando, o que é isso? Tem que ser um cunilíngua aí de claro, natureza. Porra. Muito bem, momento do tchau de vocês. Começando por ele aí, a geração perdida dos Losticos. Do Losticos, sabe uma coisa boa que aconteceu? O quê? Saiu os ouvintes dos Losticos criaram um podcast chamado Laranjada. Essa merda. Saiu de lá, rapaz. Eu tenho até uma indicação aqui pra fazer. O podcast, procure no seu agregador de podcast, o podcast Laranjada. Que gostei. Não conheço, não. Foi os ouvintes dos Losticos aí que fizeram. Graças a Deus que foi. Então tá lá. Que gosta de fazer Laranjada, né? Ouça lá o podcast Laranjada pra você ver. Lá tem Franklin. Roberto Moreira, que é um filho da puta, cuzão do caralho, um bosta. Vem pro Rio de Janeiro. Porto desgraçado. Tem o Alisson Bárbara, que é filha da puta também, por causa do nome. Por causa do nome. Ele é obrigado a ser filha da puta. Tem o Diego, ou Diogo? Diego me fode. É uma frase que você tá mandando pra ele ou o nome dele? E tem o César Teruya, meu cara. Deus. Você vê, o melhor do podcast é o César Teruya. Porque ele manda uma frase aleatória no meio. E acabou. Ele manda as frases gravadas, né? É. Ele manda umas coisas que ele manda no WhatsApp pastinha dele, coloca lá, faz mais sentido do que os outros falam. Mas tem uma coisa que os ouvintes do podcast Los Chicos fizeram muito bem. Parar de ouvir, né? Furar o tímpano, fizeram muito bem mesmo. Desinstalaram o agregador do podcast. Obrigado por isso. Eu, quer dizer... Não, rapaz, eles fizeram um podcast muito legal que chama Los Chicos. Porque a gente mesmo não grava mais lá, não. É só os ouvintes que estão fazendo agora. A gente chegou agora uma geração nova, rapaz, da malhação lá no Los Chicos. Agora não, chegou até o host lá, até o ouvinte é o host agora. Agora a gente só pega o dinheiro no final do mês, entendeu? Só paga o boleto do carro do áudio, quer dizer, da edição, e fala que sou integrante. Então, já que o Pino não sabe fazer uma porra de um jabá, vai lá no Google, digita podcast Los Chicos e acha. Coloca só Los Chicos que agora aparece a gente. Aê, pô. De nada. Lidiane Pamonha, o momento do seu tchau aí e fala o que você quiser. O microfone é aberto pra até fazer um poema de amor mineiro a lá Carlos Drummond de Andrade de Itabira. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui falando da minha profissão que eu tanto amo e não exerço. Não exerce ainda. Eu só tenho 8 anos de construção civil, tá? Então não é pouca bosta aqui, então, não. Daqui 8 você entrega uma obra, então. Claro. É sempre assim, vai. Mas agradecer a oportunidade aqui. Foi muito bom gravar com vocês. E tem uma pessoa especial que eu tenho que agradecer. Eu vou dar o nome inteiro, porque senão não vão descobrir quem é. Eu tenho que agradecer ao meu coleguinha de escola no ensino médio, chamado Carlos Antônio Gomes Coelho. Porque foi graças a você que eu virei engenheira, cara. Eu queria chupar ele? Sim, mas não aconteceu. Mas tinha que ser engenheira. Ah, só chupa meu pau, engenheira. Claro. A desculpa gente, que o cara né? deu. Você sabe calcular. Não é porque ela tinha bafo, não, né? Tem que ser engenheira, pô. Comecei a escovar a língua depois que eu virei engenheira. Vamos esperar agora ver se tem o retorno. E Carlos, me liga, é o mesmo número. Desde o ensino médio. Desde o ensino médio. Não troquei na esperança de você me ligar. Tô pagando mais caro pra manter. Acho bom você me ligar agora. Teve que virar engenheira, não porque ele deu isso como alternativa, é porque o que ganhava mais pra manter o telefone. Pra manter a conta, né? Claro. E mandar um vai tomar no meio do olho do cu, o pedreiro que tava lá em casa, que fez cagada. Eu tô de olho no você, cara. Eu vou te pegar no meio da rua. E eu fiquei na dúvida se isso é uma cantada. Vou não. pegar no meio da rua. É. Porrada! Vou te pegar no meio da rua. Meu número é o mesmo. Viu o pedreiro coelho? Não. Eu virei engenheira só pra te contratar e te assediar. Agora tá no meu direito. Ele foi, eu te conheci no ensino médio, você tava fazendo uma obra lá na escola. Lá. É agora que eu sei que tá pra terminar. Eu gosto de brincar desse joguinho de pedreiro mau, engenheiro bom. E... tenho que dar um recado também. Mãe, tô chegando, tá? Eu vou consertar o telhado, tá? Boa. Muito bem, Anderson Negão. Seu tchau aí pra galera. Falou, negradinha. Negradinha? Por que negradinha? Tá cansado. Arregou massa o episódio inteiro. Porque falar... Exato, rapaz. Teve que estimular a Lidiane a falar aí o episódio inteiro. Fala, pra não precisar falar. Me cutucando com a colher de pedreiro aqui. Fala logo, fala. Parece que serve colher de pedreiro. Também. Agora já pendurou a chuteira. Como foi lá? Acomodado, né? Acomodado. Já acomodou sim. Já ganhou. Eu já vi gente, Piro, perder choro Oscar assim. Na reta final, já que tava. De abril até dezembro. E as pessoas por de abril até dezembro. O cara se acomodar em 2017 e 2018 inteiro. Por acaso é uma pessoa que tem um bebê na barriga. Mas não tá grave. E não foi colocado por mim. E as pessoas fazendo motim para que os ouvintes votassem contra? Sim, o Ganso eu tô falando. Wesley Zop, o motim que uma hora te prejudicou pode te ajudar. Sim, estou dizendo que estou preparando um pra boicotar Anderson Negão. Sim. Não, passa veremos, aí. Veremos. Negão, me tenha como exemplo. Já ganhei dois, tô atrás do terceiro e apareci aqui 5 horas da manhã hoje na porta do Ganso. Ah, tava aí, dormindo ó. Ainda. É, vou fazer isso. Tô mas lá. É aí que você perdeu. Não deixei ele dormir hoje, né? Perdi. Aí eu perdi. Muito bem, Gabriel Asmar, nossas redes sociais e o seu tchau e uma mensagem para algum pedreiro. Aí, que você conheceu no ensino médio. Ele vai chupar! Ele tem vontade de chupar ele. Pra você que quer sonhar com nossas obras, lá no Facebook e no Instagram, Lixo do Lixo, e no Twitter, arroba Necta do Lixo, eu quero deixar meu tchau especial pro querido amigo Flavinho, que por causa dele eu entrei na construção civil. Afinal, ele foi na frente, eu fui atrás. O pau tava emperrado com o cachorro. Pra medir uma parede. Galgar. Galgar uma galgamos parede. Galgamos muito. Galguei nele, rapaz. Mas galgada. Galguei aquelas costas ali. Eu queria deixar claro que o meu número é o mesmo. 20 centímetros. Não diminuiu, não. Muito bem, Wesley Zop, nossos demais contatos, seu tchau e um beijo pro pedreiro que você conheceu no ensino médio. E gostaria de chupar. Que ainda gostaria de chupar? Sim, tá. Sim. Porque tem alguns que eu já desisti. Já chupou. É porque já chupou. É. Temos um e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, o WhatsApp que é o DDD19 99495-5485 e os grupos tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameruxos. E Gutierrez, tô te esperando. Pedreiro latido. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da construção desse episódio até aqui, que vocês tenham uma boa semana, que vocês chupem pedreiros, não só do ensino médio, mas da faculdade. Pedreiros, pedreiros. Chupem, chupem. Engenheiros, porque eles estão aí combatendo todos os outros que estão contra eles, que é o mundo. Então, até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau!